Já te falou muito aqui na rádio em outros momentos, mas fala um pouquinho como é que foi hoje. É sempre diferente, né, o contato aqui com a rádio. Mas hoje a gente está aqui conversando sobre rádio, sobre as memórias de rádio que a gente teve na infância, na juventude, de onde cada um veio. E a gente chegou à conclusão no final que ninguém é de Recife, todos nós viemos de outros lugares. E estamos aqui em Recife para alguma coisa, né? A gente não chegou aqui por acaso, a gente está aqui por algum motivo, para alguma coisa. E a gente vai descobrir isso. No final dessa oficina a gente vai descobrir isso, com certeza. Massa. Marlene, tu pode se apresentar também aqui? E falar um pouquinho o que está te trazendo, o que trouxe hoje para a oficina. Posso sim. Eu sou Marlene, já vim para aqui para a rádio falar sobre a dança do ventre, sobre a biodança, e hoje estou aqui novamente, né, para falar com os ouvintes, para falar, na verdade, para os ouvintes, né, que eu vim de Nazaré da Mata e que a minha intimidade com a rádio não foi nada boa, né, porque a minha primeira experiência com rádio, fui mexer no rádio que meu pai tinha, e acabei com a curiosidade, queria saber se tinha uma pessoa, na verdade, lá dentro daquele rádio, né? E consegui arrancar o botão. Pense numa inocência, né? De criança. Acabei puxando o botão e achava que meu pai ia dar uma pisa em mim, porque tudo era não, não, não, não. E eu tomei um susto muito grande, mas graças a Deus escapei. Escapei da pisa porque consegui colocar o botão no lugar antes que ele me visse fazendo a trela, né? Aí hoje eu tenho amizades de pessoas maravilhosas, que é Guga, é Rafael, é Leônia, é Magu, né? São pessoas que estão aqui no convívio do CIS comigo, e incrível, né? Hoje eu estou com o microfone falando para vocês, estou na rádio, e assim é uma nova experiência, né? Aqui eu não tive antes, hoje eu estou tendo. Obrigada aí por me ouvir. Queria fazer uma pergunta para a Marlene. Aí conta um pouco, depois disso, tu faz quando tu liga uma rádio. Tu liga a rádio? Não, eu não consigo, porque recebi tantos não, não, não de pai e mãe que não consigo. Aconteceu, acho que uma trava, né? Eu não consigo ligar o som da minha própria casa, porque eu acho que, não sei, não tenho vontade, porque a primeira experiência que eu achava que tinha uma pessoa lá no rádio, hoje eu já sei que não tem, mas não tenho vontade mais de ligar o rádio, não tenho a curiosidade, e peço sempre para minha filha fazer isso para mim. Escolho, na verdade, o CD que quero escutar, mas não quero ter intimidade com o som. Eu acho que isso foi o tanto dos não que eu recebi, que não me dá mais essa vontade. Massa. E aí, Maria Augusta, tudo bem? Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui. Conta uma de suas histórias de criança, brincando de fazer rádio aí. Então, minha história de criança brincando de fazer rádio era na minha casa, com minha mãe e minhas irmãs, que a gente botava rádio pra tocar, ficava dançando, e era como se fosse um momento muito sagrado, assim, tipo, um momento de todos os dias, tinha esse momento da música e do dançar, né, do dançar juntas. E também tinha aquela coisa, assim, que minha mãe tinha uma banda de forró e tal, e ficava naquela expectativa, meu Deus, será que vai passar a música? Será? E ficava naquela expectativa também. Eu gostava muito de ficar brincando de que eu tocava na rádio, né? Na época tinha as fitas cassete que gravava. Aí eu pegava o microfone e plugava no aparelho da rádio e ficava cantando, né? E gravava tudo. Aí era toda aquela magia, né? De você se achar a estrela, né? Que tava ali dentro da rádio, a rádio tava ressoando e eu era a estrela que tava tocando ali, né? E a gente brincava muito na rua, né? Mas nos momentos raros, assim, que a gente não podia sair, eu e minhas irmãs, a gente ficava na grade de casa, que era uma grade entreaberta, assim, mais ou menos larga. Aí a gente botava as pernas pra fora, ficava sentada lá e esperava alguém passar. Aí quando alguém passava, a gente abordava: ei, fulaninho, começou agora o jornal, não sei o que, não sei o que. Aí começava a fazer perguntas, entrevistas, e às vezes era pergunta sobre o que estava acontecendo na rua mesmo, na Rua Puma e tal. Porque era uma rua que tinha muitos mistérios, muitos mitos, muitas fofocas também. Aí, e era uma rua bem, assim, que todo mundo tinha um cara que era como se fosse a liderança, assim, sabe, da rua, seu Jair, e tipo, tudo acontecia naquela rua, tudo que acontecia na rua, todo mundo ficava sabendo e todo mundo se intrometia, tá ligado? Tipo, era uma coisa bem comunitária mesmo, sabe? E enfim, aí, tipo, era isso, assim, as brincadeiras. Queria fazer uma pergunta pra Leônia, né, no que a gente tava conversando, falando um pouco da tua vida, né, então, a gente fez aquela pergunta, né, quem é, né, quem eu sou, e aí cada pessoa vem com uma resposta, né, que foram respostas longas, né, respostas bem complexas, e aí você trouxe muito a coisa do trabalho, né, de como, da coisa enquanto educadora, professora, depois nas coordenações, né, no ensino do Estado. E aí você trouxe que não, mas agora eu me aposentei, o povo me chama pra fazer as coisas e eu nem embarco, assim, porque chega de trabalhar, né, já foi demais. E aí tem gente que trabalha com rádio, né, tem gente que pode pensar a rádio como um trabalho, mas você não tá querendo trabalhar, né, não tá querendo trabalhar, coisa chata, coisa... Então como tá aqui na rádio, tu acha que pode ser diferente, ser agradável, sabe? Não ser aquela coisa chata de trabalho, mas ser uma coisa diferente. É, vai ser eu penso mais como uma contribuição, um estar entre amigos, discutindo coisas que interessam ao grupo, a mim também, contribuir com o que eu tenho, com o que eu trago, com o que eu conheço, com meus conhecimentos. Aí não fica chato, né? Porque eu não vou assinar ponta, eu não vou dar hora de serviço, eu não vou ter que fazer relatório no final do dia. Vai ser uma coisa mais bem amena, assim, bem mais interessante, né? Diferente do que você fazer uma coisa obrigatória, né? De acordar cedo, de pegar ônibus, de não sei o quê. Aquelas coisas chatas de trabalho. Aí não vai ser assim, vai ser bem, bem mais legal. Vai ser, quase como uma brincadeira, assim. Como uma ocupação do tempo livre. Tipo assim. Já estamos mais ou menos em 10 minutos de programa. Assim, isso aqui é o programa experimental da Rádio Comunitária Conchego, né? Depois de nosso primeiro encontro dessa oficina de rádio aqui no CIS. E a gente está com dois poetas aqui. Então eu queria, né? Se vocês estão afim, à vontade de cada um declamar uma poesia. De cabeça, não? Tem uma. Esse que Rafael tem uma de cabeça. Já cansei de ouvir, mas é bom, ele pode. Mas se quiser, se tá afim, se... Eita, os dois sacam aqui os aparelhos. Então a gente vai fazer um pouco de tempo. Aí, Marlene, quer falar alguma coisa? Tá carinha aí, Maria Augusta. Aqui as pessoas estão olhando seus cadernos, procurando. A gente tá ouvindo embaixo, tá o fio da comunicação de Dona Sica. A minha vida não suporta. O meu amor já não tem mais tanta frescura. E antes dessa música... Você está ouvindo? Estamos sem internet, igual, né? Aqui sofrimos um acidente, mas pode vir via celular. Vamos ouvir outra música aqui, Macunaíma, desse pessoal aqui, de Dona Sica, enquanto aqui o pessoal procura as poesias. É uma poesia que, na verdade, ela veio como uma música, né? Eu já... Eu tenho algumas músicas, assim, poucas, mas essa é a que eu gosto de tocar, que eu digo que essa é a boa. Aí eu toco a que é boa, as que não são tão boas assim eu não toco. Aí sempre que eu me inspiro assim, eu toco essa música, mas acho que ela funciona bem como uma poesia também. Ela não tem nome não, então vou começar já direto dela. Que diz assim: nossa sede derramada e o leite em brasas, que afaga e afasta em nós a solidão. É bruta a solidão de quem espera alguém em sua casa e nunca vai chegar. Para imaginar um inimigo diferente, a gente tenta inverter nossas ideias. Nossa memória então se torna escolhedora de sua própria narrativa do viver. A gente espera sorridente alguma coisa, a gente espera sempre ter um novo encanto. Às vezes sofre no momento a lucidez e às vezes morre, e o socorro vem em prantos. Pra ser só seu, pra ser de alguém, você entrega tudo de uma vez. Você espera, encontra, e aos poucos são vocês. Às vezes tem um par, meu pai é lindo. E às vezes as paredes me agradam tanto. Sinto em teu manto a solidão da juventude esvaindo, indo embora toda, toda de uma vez. E sinto que é tão importante essa história que me liga a vocês. Espero essa noite inaugurar a nova vida e me espalhar em novas responsabilidades. E o divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Pouca saúde, muita saúva. Pouca saúde, muita saúva. Eu tava lendo um livro, A Ciranda das Mulheres Sábias. E depois que eu li algumas páginas, aí eu fiz uma anotação que é meio que... O que eu entendi sobre o que eu li até agora. Então, é bem assim, esteja presente e traga a sua alma junto. A alma merece ter prazer no dia a dia. A alma merece de verdade estar em boa companhia. Estará a salvo. Permita-se, esvazia o pensamento. Depois enxerga a alma do outro sem julgamento. Respeita o espaço e o tempo do outro. A dor tem um peso diferente para cada um, dentro de cada uma pessoa. A alma, permita-se, chegue junto. No fundo do mato virgem nasceu uma cuna, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. No fundo do mato virgem nasceu uma cuna, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Estamos de volta aqui no nosso programa experimental da oficina de rádio aqui da Rádio Aconchego. E aí, uma coisa que eu pensei foi... Principalmente Leônia e Marlene, se vocês trouxessem umas considerações finais, o que é que vocês esperam, estão esperando para esses próximos 3 dias que a gente vai ter aqui? Mas, enfim, nada muito fechado, mas enfim, o que é que poderia ser legal... O que é que rolou hoje? Enfim, só pra finalizar assim, esse programa. Quem gostaria de começar? Hoje teve algo construtivo, né? Que assim, pra chegar a um acordo, pra somar, né? Cada um teve uma posição. E pra chegar a uma conclusão, a gente vai esperar esses 3 últimos dias, né? Que vai acontecer. Pra que possa ter um bom resultado, né? Quem sabe alguém vai se candidatar, né? Eu tô aqui escutando, falando, E quem sabe no final chega um bom senso, né? Com a ajuda dos demais, em que eu puder colaborar, dou as ordens. É, eu acho que, vai ser dias de experimentações, né? A gente vai experimentar, vai perder os medos que a gente traz, que tá na memória da gente, a gente vai perder esses medos e isso já vai ser grande coisa, né? Eu acho que tem muito pra gente crescer aí nesses dias. Eu acho que vai ser massa. Oh, eu acho que vai ser massa também. Acho que vai ser um momento pra perder a vergonha, né? Também de muitas coisas. Tipo, esse negócio de ao vivo na rádio também é uma coisa que me deixa meio envergonhada. Mas é isso. Eu acho que vai ser um momento muito de se reconhecer, né? Tipo, de se olhar pra si e pra outra, né? Pro outro. E olhar pra a rádio também, né? Especificamente também. Olhar pra você e pra rádio. E entender melhor o que é, né? Esse instrumento, qual. Pra que ele serve, né? Pra que ele pode servir, né? É isso. Beijo. Mas então vamos se despedindo também, né? Aqui na minha expectativa, achei legal isso. Então vamos, na verdade é a nossa oficina de sem vergonhice da Rádio Aconchego. Então simbora aí para esses próximos dias. Eu vou fazer com meu sobrinho, o João faz. Tchau, beijo! Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré, a vaca mansa da leite, a bravada se quiser. Falei-me, Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré, a vaca mansa da leite.